Tenho barcos, tenho remos, tenho navios no mar, tenho amor ali de fronte e não lhe posso chegar. Tenho navios no mar, tenho navios no mar, tenho amor ali de fronte, não me posso consolar. Tenho amor ali de já fui mar, já fui navio, já fui chalupa e escalé, já fui mar. Falta ser mulher, só falta ser mulher, só falta ser mulher. Já fui já sou homem, já fui chamado.